Salve, salve, coelhada! Decadentes 44 no ar para repercutir mais uma enorme, uma gloriosa vitória do América Futebol Clube, que bateu ontem o Ventania, que veio aqui para as terras mineiras, achando que ia se firmar no G6, e ó, deu é nóis. Deu é gol de Éder Lima, esse zagueiro artilheiro, porque o nosso ataque é ineficiente mesmo, mas nós vamos falar disso depois. Seu Sérgio Tavares, boa noite, o senhor foi no jogo? Boa noite, fui no jogo, tô feliz da vida hoje, vamos que vamos. Muito bem. Seu Ramon Gregório, o senhor não foi, né? O senhor falou que não ia? Não, eu não fui, não. Eu não tive coragem para esse show de horrores. Não. Cara, mas eu até brinquei com o Alisson. O jogo tava tão ruim. Eu falei, Alisson, esse jogo tá tão ruim que aquele jogo com a América vai arranjar um gol no finalzinho e vai ganhar, cara. Era o jogo típico das vitórias da América. Aquele jogo duro, duro de assistir, ele arranja um gol no finalzinho pra... Tava um joguinho safado mesmo, viu? É bem da verdade. Nossa, eu não sei qual foi pior, se foi esse ou foi o do Inter, cara. Ah, não, esse... Pô, peraí, agora eu tô na dúvida, hein? Mas eu acho que foi esse. Ah, eu achei o do Inter muito pior. O do Inter é pior? Eu achei. Ah, eu vou ficar no empate. Tem como ter empate técnico? Nós tivemos 11 chutes a gol nesse jogo. É, foi. Então já diz alguma coisa, né? Deixa eu publicar o link lá, que nós estamos com 3 aí olhando. Eu não publiquei link nenhum ainda, gente. Agora que eu tô... Vambora. Ô, gente, hoje o programa... Né, se eu comecei a história de oferecer o programa na última sessão de sexta-feira, hoje a gente tem que oferecer o programa ao Capita, que se foi, sofreu um infarto fulminante aí, nada esperado, menino moço de 72 anos, o último capitão a levantar e trazer em definitiva a taça Jules Rimet. É uma pena, uma perda pro futebol mineiro, me parecia uma pessoa sensacional também, nunca vi nada que desabonasse o nosso Carlos Alberto Torres, então fica aí o lamento e o conforto à família. Bom, o que nós temos para falar? Temos que falar de vitória, né? Não tem muito o que dizer, não. O jogo, de fato, foi bastante lazarento, mas aí, ao final, essa estatística que foi passada de que o América chutou 11 vezes ao gol, eu estou arriscando aqui a dizer que foi um jogo em que o América mais chutou a gol no campeonato inteiro. Eu não tenho essa estatística, eu não olhei ela em lugar nenhum, mas assim, eu só sei que foram 11 jogos. Se der bobeira, o América não chutou 11 vezes ao gol no campeonato. No campeonato todo, né? Pois é, nossa. Não, pelo menos uma por jogo ele chutou, vai. Não é possível. Nem, claro, nem claro. Mas eu não tive essa estatística, eu só sei dos 11, porque foi comentado ontem durante a transmissão. Se eu não me engano, já ali no final do jogo, tava 11-4 em chutes a gol pra gente, né? Então a equipe Paulo Tuori realmente não apresentou nada, apesar dos comentários pouco amistosos do Bob Fernandes. Impressionante como ele tem prazer em comentar mal do América. Eu Bob acho Fernandes? Que, né? Ah, ele tava comentarista do que tava ontem lá no Sport TV. Isso, Sport TV até. Ontem, pra Minas foi só a Premiere, é isso mesmo. Mas pro Brasil... Isso. Foi Sport TV. Impressionante como ele consegue falar nada favorável ao América, né? Teve um lance assim. Aquele lance que o Mateuzinho levou a mãozada na cara. Uhum. Ele olha o lance e fala: não, acho que não foi nada, não. Eu falei, bicho, fica difícil, fica complicado. Uma vantagem, né? A câmera tá mostrando, o negócio tá lá. Pode me dar desculpa de que a TV dentro da cabine de transmissão tem 5 polegadas, mas pelo amor de Deus, o lance ali tava muito claro. O melhor foi o do esqueci o nome do KDSPN, cara. O América ganhou porque fez o gol. Ah, então. Olha aí. Não é? O América Mineiro ganhou do Paraná, do Atlético Paranaense. Não. Aí, por que levou a vitória? Ganhou porque fez o gol. Não é verdade? Então, ganhou porque fez mas o gol. Mas o Atlético Paranaense, cara, se eu não tô enganado, ele é um dos piores mandantes do campeonato, cara. Ele é Visitante. Ele é o melhor mandante, um dos piores visitantes. Cara. Só pede pro América e Figueirense, eu acho. Ele é um dos piores visitantes, sim. E ele é a equipe que menos empatou no campeonato. Uhum. Só pra vocês terem uma ideia, depois desse jogo de ontem, a 17 rodadas sem empatar. Então é aquele jogo, né? O Vai Racha. Eu acho que esse lance do seu gramado, é o único gramado artificial do Campeonato Brasileiro, também ajuda muito. Ajuda para um lado e piora do outro, né? Exato. Em casa, desde todo mundo, vai jogar, quando vai para fora, acostumado com, né? É outro. Eles devem treinar, no campo sintético também, né? Não, eu imagino que não. Acho que no CT eles devem ter os dois, não? Não sei. Faria sentido exatamente para essa preparação em outros campos, para jogar no, como visitante, que eles treinassem na grama artificial, né? Vai saber. Olha, eu tô abrindo aqui, ó. O América empatou. É isso mesmo? Deixa eu ver. É, o América empatou seis vezes. Duas? Não, eu pensei que assim, só com não. Cruzeiro. Ah, não vou lembrar os seis agora, não. Mas foram seis. Vai por mim. Figueirense. É, tem que mandar 24. Ah, é Figueirense, Ponte Preta. Figueirense, Ponte Preta, Cruzeiro na primeira fase. Ah, não vou lembrar mais, não. É, mas enfim, o América empatou seis. O Santa Cruz, que está lá na lanterna. Ô, gente, esqueci de comentar. Largamos a lanterna. Não pode... Como é que eu não começo o programa falando assim? Largamos a maldita lanterna. O Lanterninha, Santa Cruz. Tem cinco empates na competição. Outros times aqui tem. O Santos está com 4 empates. O Atlético Paranaense tem 3 empates. São 15 vitórias, 14 derrotas e 3 empates. A campanha, se a gente for lembrar, teve uma campanha do América na Série B, que o América não empatava, né? É verdade. Ou não, o América só empatava. Agora tô... Não, acho que foi de dois... Não. Foi no ano passado que o América empatou poucos jogos, né? Não, foi tipo... Acho que foi 2013. Ah, não, foi 2012. 12 ou 13, é. Não, é uma coisa assim. Ah, não vou lembrar mais não, mas enfim, tá nessa aí o Atlético Paranaense. Então, é o time que do vai o racha. O América também é um dos times que menos empatou no campeonato, cara. Até que não, viu, cara? Pior que não. Olha aí, você vê. Não, se você for aqui, olha aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 times que empataram menos que o América, né? Fala! Então, o América é um dos que empatou menos. É, não, tudo bem, aí eu vou concordar. É porque os outros também, os que empataram mais, não. A gente tá meio na média. O Palmeiras empatou 7, o Atlético empatou 8. Aí tem o quê? Aqui o Grêmio com 9. Tem o Curitiba e o Chapecoense que destoam aqui com 12, 11. O Figueirense também com 11 empates. Olha o Figueirense, 11 empates e tá ali na zona em 18º também. É, mas desgraça. Empatar muito é ruim mesmo. Aqui, deixa eu só dar espaço pro rapaz, que ele não só está dirigindo. Ah, não tá dirigindo, não, ele tá andando pela casa. Tô vendo sua câmera aí, meu filho. Ah, ele é? Tá bonito, hein? Agora chegou. O senhor não tava dirigindo? Ah, você tá no escritório? Não, é que tá tudo errado. Eu tive que fechar a loja, aí eu descobri que eu tinha que dar a chave da loja no escritório. Eu tive que ir pra pegar a chave pra fechar a loja. Aí quando eu cheguei no escritório, meu solto só fechou a loja. Tá vendo? Aí eu não precisava nem ter. Compromisso é isso. O rapaz tinha entrado, ele estava em casa, eu sou testemunha. Ele entrou aqui para participar do programa, recebeu a ligação do sócio dele, deu um probleminha lá, teve que ir lá fechar a loja, pediu desculpa, saiu, mas tá ali, né? Tá lá no trabalho, fechando lá, fazendo o que ele tem que fazer e ao mesmo tempo participando do programa. O Alisson só não está aqui hoje, porque nós ainda não achamos uma caixa estanque, um case à prova d'água, que pudesse filmá-lo e fazê-lo participar programa, estando praticando o seu belíssimo nado sincronizado, lá onde ele está agora, parece que está ensaiando música da MC Ludmilla aí, pelo que a gente tem informação, mas assim que a tecnologia chegar, porque não é só o case, gente, o case é fácil, até tem aqui em casa, o difícil é a tecnologia que permita ele falar estando de cabeça para baixo com as perninhas para o ar, né? Imagina a situação, como é que ele abre a boca para falar alguma coisa? Não dá. Então o Alisson tá desfalcando hoje e tá lá no nada sincronizado. Seu Claudio, o senhor quer falar alguma coisa do jogo, uma abertura aí? Os meninos já começaram falando alguma coisinha. O que você achou? Puta que pariu do Pelé, sensacional. De jeito não cai não, ué. Ô timezinho lá, tá? O Corneta tá no boteco ou tá no emprego? É, ele tá no Viva Voz ainda. Tá uma desgraça, nem pra botar o fone de ouvido, não, meu filho. Eu acho que tá com os danos na cabeça, o Corneta não cai. Drogaria Araújo, meu carro está estacionado na Araújo, que eu estacionei emergencialmente. Muito bem, mais tarde a gente manda o boleto lá para Araújo. Não, do merchandising gratuito. É permuta de estacionamento. Permuta de estacionamento, nossa senhora, barulheira do meu. Então tá, seu Sérgio, o senhor quer comentar mais alguma coisa desse comecinho? Uai, eu quero. Eu achei que o jogo foi muito ruim, mas igual eu comentei com você fora do ar, eu gostei do América, eu achei que teve um pouco mais de entrega dos jogadores, eu vi um pouco mais de vontade. Tem a ver também com o Atlético Paranaense não agredir muito, foi um joguinho meia bomba mesmo. Mas principalmente no segundo tempo, o América foi pra cima, tentou fazer alguma coisa, meio limitado, mas tentou. Então isso me agradou. Por isso que além da vitória, ainda fiquei feliz com isso. Nosso campeonato é o campeonato da dignidade, né? Então. O campeonato da dignidade, eu vou botar isso na camisa. É isso, porque, ó. rebaixado eu já vou ser. Mas eu quero ser rebaixado tentando não ser, né? Ou deixando a lanterna para o outro, ou brigando, ou fazendo o mínimo possível, né? Então, ontem, pelo menos, eu vi um pouco disso. Foi, inclusive, acho que a fala do Anderson ontem no começo do jogo foi mais ou menos nesse sentido mesmo. Que perguntaram para ele, como é que você faz a pré-eleição num momento desse? Não, a gente precisa fazer cada jogo, a gente precisa ter respeito ao clube, respeitar a nossa profissão, respeitar, né? E é bem nessa linha. Você ia falar, Ramon? Sabe o que me deixa assim, cara, injuriado? É que o time do Atlético Paranaense é feio, é horrível, cara. Nicão, o cara responsável para armar jogadas no Atlético Paranaense, o time tá brigando por Libertadores, cara. É. Quer dizer, não precisava também de muita coisa para tentar fazer uma campanhazinha melhor, não, viu, cara? Tem muito time feio. Não tem atacante, não? Tem. Não tem atacante. Não é só atacante, não tem atacante, não tem gente de criação, não tem zagueiro, é um conjunto, cara. Mas mais do que tudo, não tem atacante, Ramon. Eu concordo que não tem o resto. Mas o jogo... Cada gol Sim, mas cada gol bizonho que o América tomou também, cara, assim... Ah, eu sei, mas assim... Dá pra ter se tem um setor onde o América, de fato, destoa absurdamente dos demais times, pra mim é no ataque. É só ver os números dos atacantes, não só no campeonato, mas histórico deles. O artilheiro do América é o Danilo com 3 gols. Pois é. Danilo e qual que é o outro? Jonas. Ô, Claudio, tá ventando demais aí. Esse Jonas. Tá, não, você botou do que o Celtinha é safado. Nossa senhora. É Celto ou Turbo Eds? Vamos, Ramon? Não tem nada de... Meu cara, eu tava fazendo direitinho, Ramon, pode parar. O que você ia falar aí? Não, vai, Ramon perguntou do problema técnico do meu carro. Que vai querer dar manutenção? Não, nossa, não tô falando do seu carro, mas não. Eu falei se era um carro ou se era um turbo hélice, quer dizer, Lectra, lembra? Tá, massa, mentira. Então tá certo. Vou baixar seu som então, porque esse vento tá demais. Fecha a janela aí. Atuações. Alguma surpresa? O que vocês têm pra me dizer aí, Sérgio? Cara, já falei aqui, eu sou daqueles que aposte na base. Eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Principalmente porque, para fazer essa campanha que a gente está fazendo esse ano, vamos supor que os meninos da base são todos horríveis. Uhum. Não vamos conseguir nada com eles. Se a gente só botar eles, a gente vai fazer a campanha desse ano, né? Quer dizer, vai ficar em último, vai ser... rebaixado rápido e tal. Então, se eu fizer isso, vai ser já melhor do que o que nós estamos fazendo, que aí pelo menos dinheiro eu não gastei. Isso. Entendeu? O raciocínio é mais ou menos assim. Então, eu acho que tem que incentivar a base, tem que colocar mesmo. Gostei demais das participações do Messias, principalmente, mas do Mateuzinho também, e depois as substituições do Macton e do Renato Bruno, sensacionais. O Renato Bruno, pra mim, falei, não conhecia. É aquela velha coisa, né? Um jogo só não dá pra avaliar ainda não. Mas em um jogo, eu gostei muito dele. E o Messias, na hora que a gente for falar, pra mim já é o bala do jogo. Eu ia começar o programa falando isso também. O Messias era o meu bala do jogo. Mas já estamos atropelando. Ramon! Os meninos que entraram lá me surpreenderam, mas de um todo assim, surpreenderam não, deram um alento, né? Falaram, dá pra trabalhar esses moleques aí, mas de resto, muita coisa no jogo não, viu, cara? Foi um jogo bem. O Bala é o Messias, segurou lá atrás, né? É, a gente tava falando, eu concordo, hein, Sérgio, que você tava falando mais cedo aí antes do Corneta fazer bagunça. O senhor quer comentar, seu Corneta? Olha a ventania que tá. Agora eu tô com galera, peraí. Eu tinha empolgado. Meu Deus. Não, a zaga nossa vem jogando bem, mas isso tá sendo a grata surpresa, viu? Uh-huh. Agora, o que eu acho que é a mudança do time que teve ontem, o cara precisou jogar com vontade a mais, sabe o que pode ser? Como já foi anunciado que o técnico já tá mostrando o time para o ano que vem, agora a mulambada quer garantir emprego, né? As dragas do América agora, o Sueli... Eu vou discordar, pois é, o Sueli não tava em campo. Tô dando um exemplo da draga, agora que vai querer botar vontade. E o Tony jogou muito bem ontem também, viu? Tá melhorando. Baixar seu som de novo, Corneta. O Tony tá melhorando, concordo com você, que seria natural, né? Voltando, pegando o ritmo de jogo, a cada jogo se apresentando melhor. Também achei que ele melhorou bastante. Ele errou algumas coisas ali, inclusive teve um passe pro Danilo ali no segundo tempo na lateral ali, que foi sofrível e que algo que poderia ser até uma jogada boa e não foi. Mas enfim, isso aí, beleza, coisa que acontece, e ele tá melhorando sim. Eu vou discordar do Corneta na questão do empenho por uma questão muito simples. Primeiro, se pra mim, se o menino Osman estivesse jogando, Osman inclusive foi escalado pelo Alisson no Cartola porque ele achou que o Osman ia destruir no jogo, e enfim, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que o Osman não teria dado esse pique, dado essa correria que a gente viu nos demais jogadores que estavam em campo. Ele, não é característica dele ser um jogador mais veloz. O jogador que a gente está comentando aqui, pelo menos para mim, que a gente está comentando, que a gente viu empenho, a gente viu dedicação, mais vontade, etc., são, na minha avaliação, Tony, que sempre mostrou isso. Danilo, que a gente cansou de falar aqui, que é muito dedicado, às vezes a dedicada até demais, chega a atrapalhar. Juninho, Hernandes, são jogadores que costumam correr. Mateuzinho sempre correria. O Renato Bruno, quando entrou, grata surpresa, de verdade. O Jonas também não é nenhum mosca morta. Então, assim, pra mim não é que eles estão querendo mostrar serviço agora pra garantir ano que vem. São os jogadores que a gente costuma comentar aqui, que de fato se dedicam, se põe pra jogo, né? Sérgio? Eu acho que é isso mesmo, concordo com você. E eu acho que tem a ver com como é que foi o jogo, né? Não dá pra você tirar isso do contexto também. Se o Atlético Paranaense vai lá e faz um gol de cara, ou pressiona mais e tal, talvez a gente não tivesse esse empenho todo, porque eles não iam conseguir reagir. Isso ainda falta pro América, conseguir reagir ou se impor. Aquilo que a gente já falou, a América nunca fez gol nos 15 primeiros minutos. Isso é um indicativo disso. A gente nunca entra em campo falando, nós vamos dominar e arrebentar esse jogo. Ontem também foi assim. O América só foi fazer uma blitzinha, um pouco mais de pressão, depois dos 30 minutos do segundo tempo, quando o Atlético Paranaense já não parecia que não ia fazer nada mesmo. Então, tem a ver com o jogo. Mas ainda assim, quem deu esse alento que o Ramon falou e tal, eu concordo, foi isso mesmo, são esses jogadores que a gente eventualmente elogia por esses adjetivos mesmo, de se são ruins, mas pelo menos dão um gás e tal, né? Diferente de um Osman da vida, que é até o contrário, ele até sabe um pouquinho mais de bola, mas é chinelinho e tal. Uhum. O menino do catavento aí, quer uma réplica? Cláudio? O vento levou, o furacão levou ele. Eu acho que o celular caiu do carro. Ou então 4G não tá bom. Muito bem. O Ramon aqui também foi derrubado. Aqui daqui a pouco ele tá reiniciando o computador. Já me avisou que volta já. Diga, então, Sérgio. Então deixa eu colocar uma frase do Capita, já que, né, ele morreu hoje e tal. Uma frase que eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando. Tá. Abro aspas pra ele. Eu posso aceitar que o time esteja perdendo quando os jogadores estão se esforçando, mas a falta de esforço é inaceitável. Exatamente, tá aí. É basicamente o que a gente reclamou do América o ano inteiro. Exatamente. Se não desde o ano passado, enfim. Isso. É uma reclamação recorrente, na verdade. Recorrente. Deixa eu puxar aqui as participações enquanto o Ramon volta. É, deixa eu ver, o Corneta, você está conseguindo falar? Deixa eu ver. Estou sim, pode falar. Ah, então, muito bem, se você quer comentar aí, tem alguma réplica, tréplica ou qualquer coisa? Não, não, só um minutinho para passar o Jorgão aqui no sovaco, eu já entro no ar novamente. Dá 10 minutinhos. Nossa senhora, muito obrigado. E overshare em total. Dá vontade de derrubar da conexão, viu, meu filho? Pelo amor de Deus. É... Tô mutando seu microfone aí, mas depois você tem... Ah, não tô... Você tem poder aí pra aumentar depois. Vamos lá, as participações, então, aqui. Marcos Grassi. Itatiaia como Bob Faria? Aí eu chamei ele de Bob Fernandes, né? Foi isso que eu fiz? Eu acho que eu sim. Eu troquei os jornalistas, é isso, é Bob Faria, gente. Então, eu acho que eu chamei ele de Bob Fernandes ontem no Twitter também. Bob Fernandes é outro, viu, gente? Eu da... É comentarista de política na Gazeta, na TV Gazeta. Não é esse, não. O Bob Faria, caramba. Itatiaia, vamos lá. Mas o Marcos Grassi está falando. Itatiaia, como Bob Faria, também se regozija em falar do nosso desespero. Falar do desespero da América. Vamos lá. Tal falar qual... com desprezo. Com desprezo, é. Gente, tá... eu preciso trocar meu óculos. Deixa eu consigo aumentar essa frente aqui. Ah, beleza, agora vai. O tal de Cadu Doné sempre fala em tom de ironia. Ontem fez piada com a torcida. Aquele velho que dá classificação, quem, o velho que dá classificação, que é o Marco Antônio Brook? Ah, eu não sei, eu nem escuto Itatiaia. Ah, bom, se for o Marco Antônio Brook, eu não acho que ele respeite o América. O Cadu Doné, vamos lá. A galera que faz as transmissões do América, eu vou ser muito... a Itatiaia como um todo, eu acho que ela tem lá seus problemas. Agora, a galera que faz a transmissão dos Jogos do América, eu até não acho eles desrespeitosos, não. Mesmo o Cadu Doné, que às vezes é mais duro, eu não acho que ele chega a ser irônico, não sei se é bem isso, não. Eu não... É o Baião. O Graça tá me falando aqui que não é o Brook, é o Baião. O Domingo só vai... não sei, tem tempo que eu não ouço um jogo na Itatiaia, viu? Deve ter aí algumas partidas. E mesmo assim não é o meu comum, viu, o Marcos? Mas às vezes, o que você acha, Sérgio? Eu não faz tempo que eu não ouço pela Itatiaia, mas não porque eles são parciais ou qualquer coisa assim. Eu não gosto, eu acho a análise deles fraca. Eu não costumo ver o mesmo jogo que eles, não. Então, eles sempre vão preferir mostrar e transmitir jogos do Atlético Cruzeiro, então eu acabei nunca... questão comercial, Sim, sim, mas aí eu acabei nunca nem ligando e tal. Uhum. Mas pegando um bonde andando aqui, que eu voltei, acho que a gente também bate muito em cima do espaço com a América, a gente... Reclama com a América do espaço? Cara, português, o time do Porto na América não tem espaço na mídia não. Não tem. A gente tem... Nenhum. Eu acho que a gente tem um espaço até grande pelo retorno que a América dá, cara. Eu vou concordar, assim, vamos entender. Né? Ainda que a TV seja uma concessão pública, o rádio é uma iniciativa privada. Concessão também, não? Oi? Ah, o rádio. Ah, não, rádio também. Rádio também é concessão. Também Eu devia estar viajando aqui. É porque eu já estou pensando em outra história. Mas vamos lá. Ambos sendo concessão pública, eles são um negócio e eles vão estar valorizando mais aquilo que o público deles tem interesse. Eu até acho, no caso das TVs, que há certos momentos em que o América é sim, não só independente do que o público quer ou deixar de querer, né? Mas assim, pelos seus resultados, o América passa a ser notícia, né? Ele passa a ser o assunto que deveria ser abordado com um pouco mais de cuidado e é negligenciado. A Itatiaia, nos outros programas de esportes deles, etc e tal, até acho que eles vão tender mais para Cruzeiro e para Atlético e tudo mais. Mas não acho que o espaço que eles dão para a América é tão pouco assim. E da galera que faz as transmissões, assim, mesmo hoje o declarado atleticano Mário Henrique Gacha, hoje... Não passa na minha frente agora. Na época em que ele fazia as narrações, eu não achava que ele era desrespeitoso com a América em momento nenhum. Teve até um episódio aí de um gol que o Atlético fez na América. Ele tipo fala, nossa senhora, fez uma coisa assim, ficou meio assustado, ele tomou até um gancho, cara. Ficou um tempinho. Né? Aí eu acho que, sei lá, às vezes a gente também tem tá mania de perseguição também, não sei, cara. Pode ser só. Acho que é, velho, é aquela questão. TV é uma concessão pública de caráter comercial, né? É um negócio meio estranho. Enfim, o Marcos Graça continua aqui, ó, avisa pro velho da classificação, que a gente já descobriu que é o Baião, que hoje, para ver a tabela, basta abri-la na internet. Ninguém precisa mais dele, não. Nem todo mundo tem acesso à internet ainda. Deixa ele passando a classificação. O domingo sabe, tá, ele é matemático? Não sei, ele é matemático? Sim, cara, eu acho que ele só canta a tabela depois lá, à medida que os resultados vão acontecendo. E com esse gol, o América vai a 24, ultrapassa o Santa Cruz, entrega a lanterna, ou coisa que o valha. Agora o tchau das lendas, cara. Tchau das lendas, o cara mais legal que. Tchau, deixou saudade. Libera eu, agora estamos aqui no equipamento correto. Duas coisas interessantes. A primeira delas é que o senhor tem o poder de se liberar. A eu segunda, tô no seu lado, não. Pois é, a segunda. Porque todo mundo tem o poder de se liberar, inclusive. A segunda coisa é que se o seu microfone está no mudo, não adianta você ficar falando libera eu, que ninguém vai te ouvir. Não, meu microfone não está no mudo, doidão. Se o senhor está liberado, então fala. Eu que abaixei seu volume. Primeiro, vamos lá. Sobre o comentário do deputado Tiaia. Gente, desculpa, mas você sempre. Qualquer comentarista que falar a verdade desse time da América aqui vai ofender a gente, que a gente é passional, cara. E time é a draga. Não tem o que falar bem desse time. Ponto. Espaço que nós temos na Itatiaia, tá bom. Nosso espaço é de acordo com a nossa torcida, gente. É, tem que vender anúncio. Quem é que vai anunciar na América e quem é que vai anunciar Atlético Cruzeiro? Vamos lá, né? É milagre a Itatiaia acompanha a gente no módulo 2, cara, do Mineiro, cara. Já foi um absurdo, cara. Exatamente. Entendeu? É porque assim, a gente é torcedor, a gente quer que fala da América de mas não dá, não, cara. Desculpa. Eu tinha um contato maior no CP lá, cara. É o seguinte: vai Itatiaia e um outro cara lá que fala que serve bobagem no Twitter acompanha a América. Aí quando a América vai pra final, vai pra subir, aí começa a aparecer Globo, começa a aparecer gente assim, entendeu? Ninguém dá bola pra gente, não, cara. É só ver. E aqui? Se... Pode reclamar da Itatiaia, cara. Itatiaia faz mais que muita gente, apesar de nós queremos mais, mas a verdade é essa. Não, e eu vou além. Como alguém que produz conteúdo sobre a América na internet há 20 anos, e isso não é um exagero, é desde 96, eu falo com vocês assim, com tranquilidade, porque se tem uma coisa que ninguém vai poder reclamar do cara tá sendo parcial ou imparcial, são os blogs que a gente tem do América, essa porcaria desse programa aqui, as contas de Twitter, etc e tal. Você vê isso também, Cláudio? Então é só você ver. O blog do América na Globo.com, o blog do América que eu tinha lá no Geraldinos e que hoje se mantém só com a conta no Twitter, as páginas do Facebook, a audiência que a gente tem aqui, a audiência que a Hora do Coelho tinha. Os programas da Hora do Coelho estão tudo no YouTube, gratuito. Vai ver a audiência que o americano dá, os produtos que ele mesmo produz, dedicado exclusivamente a ele. É pouco, gente. É pouco. E aí o cara manda mensagem, sofre bullying ao vivo com uns comentaristas, né, cara? Desculpa, tá bem, Jair. Volta. Também tem isso. Então, assim, não tem jeito, só. Essa é a realidade. Ai, Itatiaia, sendo muito claro, assim, da minha parte. E por falar em audiência, temos que dar o bem-vindo pro Vitor, que é mais um americano que apareceu no mundo, cara. Opa, bem-vindo, Vitor. Foi o pai do Vitor. É o Thales Maciel. Então, Thales, parabéns pelo Vitor, que tem a saúde. E vamos fazer mais, que a torcida precisa crescer. Lembra de fazer, bom? Fazer é divertido. Mais comentários aqui, o Felipe Amorim, Tranquilo, Nicão é melhor que Osman, Tony e etc. Melhor que Osman eu concordo, melhor que o Tony não concordo, etc. É muita gente. O que vocês acham? Eu acho que o Nicão ontem. Cara, Stephen Hawking é melhor que Osman, cara. Stephen Hawking não é, né? Tá, quase. Fala, Sérgio. Se move mais rápido. O Nicão tava muito tempo sem jogar, né? Então você tem que dar um desconto. Mas ele entrou ontem em campo, parecia que ele tava com uma mesinha, botou um banquinho, sentou e ficou tomando a cerveja. Ele não fez nada, ficou paradinho no cantinho lá, graças a Deus, porque na hora que ele entrou ainda fiquei com medo de ex-jogador, né? Ex-jogador passou aquela coisa e tal. Adoro. Sérgio, ele manteve o sócio torcedor especial dele do América, que assiste o jogo em campo. Sócio... Ele utilizou o cartão ontem. Deve ter sido. Deve ter sido. Porque ele foi um jogador do América, igual quando ele passou pelo América, né? Que não fez nada, exato. Ele não fez nada ontem também, não. Ainda bem. E você, Ramon, o que você acha? Du? É, você prefere o Nicão ou o Osmar? Não, eu penso que eu também Du. Vocês estão a mesma coisa. Osmar e Nicão, Sid Clay, ou Drubis, pô, vocês só me jogam pra baixo. Não dá pra me escolher uma coisa maior, não. O Ramon tem um problema, bicho. Eu não vou nem perguntar quem que você vai votar no segundo turno, porque você deve estar em dúvida também, né? Não, eu moro em Vantagem. Tem hora que a gente não tem escolha boa, não, ué. Tem que pegar o que tá na frente. Cuidado, você fala. Cuidado, você fala, Henrique. Pode dar mal, hein? Eu não falei nada, só falei que até. Você lembra do passo? Você lembra do passo ao repasso? É, pois é, mas teve uma... chegava uma hora. Chegava uma hora que tinha que pagar. Eu pago a pena, qualquer. Não, não. O... Mais uma do Olímpio Amor aqui. Não. Pode falar. O Sérgio falando que deu sorte com o Nicão jogando. Não, nós não demos sorte, velho. O Nicão nunca joga. Não é o Nicão. É porque jogador jogando contra o América geralmente joga. E faz gol. Verdade. E faz gol. O jogo do primeiro turno, quem fez o gol no América foi o Nicão, ué. Não, foi o João Ricardo. Ah, não, é verdade. Foi o Peru. Não foi, eu continuo liberando o João Ricardo aquele gol. Mas enfim, vamos seguir aqui. O Lipe perguntando se o Michael ou o Nixon tem chance de ficar. A gente não sabe, não tem informação, mas o que a gente imagina? O Nixon, muito provavelmente não. Ele deve voltar para o Flamengo, ele só veio para pegar uma cancha mesmo. Ele deve voltar para o Flamengo ou deve ter proposta de outro clube para continuar essa preparação dele na Série A. Provavelmente a balada dele é alto para o América. O Nixon veio para o América para provar que ele joga bola mesmo. Né? O Flamengo mandou para fazer, manda esse cara para ver se ele sabe jogar bola. Ele comprovando, ele não sabe jogar bola. Não vai, eu acho que depois dessa ele é dispensado. Não, mas ele ainda está sendo muito. Ele está sendo muito celebrado pelos comentaristas. É aquele jogador que não mostra nada, mas que na hora que tem uma botinha, né? Olha aí que superação, que não sei o quê, falar, beleza. Então, assim. Ele tá uma tia muito forte. É, ele tem um bom empresário. Então acho difícil ele ficar. O Michael, eu confesso que eu não sei qual que é a situação dele, assim, ele também tá por empréstimo, né? Eu não sei, porque como ele tá voltando de um problema de drogas, eu não sei se ele teria mais chance de ficar, mas eu particularmente, eu não sei se eu quero ele não. Você quer, Ramon? Eu acho que o América já deveria começar a fazer uma limpa, viu? Também acho bom. Você... Nixon, tchau, Michael, obrigadão. Pegar esses caras assim que a gente vê que não vai render muito e começar a... Até mesmo pra começar a pôr quem não tá jogando, né? E você, Sérgio, você fica com o Michael? De jeito nenhum. E o pior ainda, eu ter que ouvir os comentaristas lá, o Bob Faria e o narrador lá, falando, depois que o Michael entrou, o América melhorou. O América melhorou no conjunto do jogo, não por causa do Michael, né? E ele ainda perdeu aquele gol que, né, nem eu perdia, né? Aquela cabeçada lá, dureza. Exatamente. Não ficaria, não. Eu espero que ele venha embora. Placar ali mesmo. Pois é. Seu Corneta acabou a DR. Esse é o cara... Como? Acabou a DR. Não tô entendendo DR aqui, não. Eu baixei aqui só pra não pegar a intimidade do cara. Não. Não, é família. Eu comecei com minha filha que tá fazendo desenhos aqui, corpo humano. Corpo humano. Tá desenhando a serpentina. Serpentina? Essa parte do corpo humano eu não conheço. É o intestino, é a serpentina, sabe? Meu Deus do céu, tá. Mas avisa não, pra ela que essa serpentina não gela, não. Vai falar sobre o Michael não. E o Nixon. Pelo amor de Deus, né, gente? O Nixon eu acho que tem que ser pior que o Michael. Ô Draga, é melhor botar o Nicão no ataque que eu vou fazer o Mauro Fernandes, sabe? O Mauro Fernandes, cara. Pelo amor de Deus, cara. Foi o que o Nixon comentou aqui no final. Sinceramente, se ficasse com o Borges de atacante e fazer esse time mandando bola pra ele igual tá fazendo, gol tava entrando, cara. Que o cara sabe chutar, pelo menos. O cara nem chuta a bola. É. Foi, Quem que errou aquela cabeçada bizonha? Foi o Michel, o não foi? Foi, Michael. Foi o Michael. Michel. Ah, não, é tudo ruim, cara. Não, errou uma cabeçada que não tem condição, não, gente. Pelo amor, atacante, não, ele cabeçou com o toco da cabeça. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aquela ali tava boa pra fazer mesmo. Não, segundos antes ele já tinha furado uma bola, né? O Danilo cruzou, ele furou, o zagueiro tirou. Aí o Danilo cruzou de novo e ele errou a cabeçada. O Nixon também caiu na área, no rebote, ele caiu de cara no chão, não foi? Não teve isso também no primeiro tempo? Esborrachou? Não tô lembrando desse lance, não. Ontem, inclusive, teve vários furados, né, cara? O gol do América também só deu uma furada do zagueiro do Atlético Paranaense. Foi também. Ah, mas uma vez na vida a gente tem que ter sorte, né? Pelo amor de Deus, né? Com esse time nosso aí, a gente merece, né? Uma vez na vida, nosso pão não tem que cair do lado da manteiga, né? Exato. Eu acho que ele gastou todo o pão da manteiga na final do Mineiro, cara. O Lipe continua aqui, falando pra botar o Sávio mesmo, e depois ele manda aqui a hashtag libera Claudio Miro. Então, tá aí a hashtag lançada. Que mais? Vamos fazer a votação? Já são 8h40? Bora. Pode ser? Então começa aí, Sérgio. Você já falou, né? Vou só re-registrar o seu voto de Bala. Com o Bala. O Bala era o Messias. Eu revi o jogo, sou meio maluco, né? Eu cheguei do campo, tava passando o VT, aí eu fiquei assistindo. Efeitos do giz chinês do Formiga. Sim, mas foi uma dose pequena. Não experimentei muito, não. Foi só um pouquinho. Mas aí eu fiquei... Você só provou, mas não engoliu, né? Eu fiquei assistindo, prestando atenção, porque no campo eu já tinha achado que o Messias tinha jogado muito bem. Aí na hora que eu fui ver o VT, eu fiquei prestando atenção basicamente no Messias. Ele não errou nenhuma bola. Todas as vezes que ele dividiu, ele tirou a bola sobrou, ele tirou, ele foi eficiente em todas as jogadas. Não que o Atlético Paranaense também tenha oferecido um perigo enorme e tal, claro. Mas todas as vezes chegaram, ele cortou, né? Isso, todas as vezes que chegaram, ele cortou. Então, não tem nem o que discutir. É Messias mesmo, muito, muito bom. O que nos leva a perguntar, que diabos o Alisson e Suériton estavam fazendo? Pois é. Ramon, seu voto pra Bala. Vou no Messias. Você vai no Messias, muito bem. Vou no Messias. Seu Cláudio. Cara, eu vou votar no outro, no Edson. Tá jogando muita bola também. Éder. Edson Arantes do Nascimento. Não, Edson Arantes do Nascimento. Esse menino não surgiu aí. Esse menino, você tava revendo o jogo da Copa de 70, né, em razão da... Um dia triste hoje, futebol. Então tá certo, muito bem. O Éder Lima, o artilheiro. O Éder também é. Mas o que acontece? Eu acho que a própria evolução do Roger e do Messias vem um pouco por causa do Éder, cara. É o zagueiro que tá jogando sério, dá tranquilidade pro outro. Eu queria ver esse menino jogar com o lado suélito desse jeito, duvido que jogava. Não, mas o Roger chegou a tem jogar do lado de outros que não o Éder, não jogou? Ele não jogou do lado do Alisson? Jogou. Então, jogou. Pois é. Não, mas esse Éder Lima é um bom zagueiro mesmo, cara. Eu acho que também arranjou um gol. Eu concordo que ele é um bom zagueiro. É claro que ter um bom zagueiro ao lado vai reforçar os meninos. Mas eu não tiraria o mérito dos meninos. Não. Só porque estão do lado de um bom zagueiro, não. Acho que eles estão se apresentando bem. E o Messias, eu também estou votando o Messias hoje. Eu acho que esse jogo ele mostrou até uma evolução em relação aos dois jogos anteriores. O susto tá passando e eu quero ver colocar o Roger no lugar dele. Não tem como, cara. Agora que a lanterna foi, agora é só sucesso. Eu só não voto no Éder. É claro que ele seria um voto possível, especialmente por conta do gol. Mas eu só não voto no Éder porque aquela bola, do jeito que ela sobrou ali, até o Osman fazia. O Michael Nixon não, mas o Osman fazia. Você poderia jogar se o Osman faria esse gol? Vamos ficar na dúvida. Muito bem. E o Colatina do jogo, seu Sérgio Tavares? Cara, eu não gostei da atuação do Tony. mas eu dou um desconto, porque ele tá voltando e tal. Eu achei que ele errou muito ontem. Mas o gol perdido do Maicon me deixou muito puto. Só não me deixou mais puto porque no final nós ganhamos o jogo, mas... Exato. Aquele, na hora que ele perdeu aquele gol, então eu vou votar no Maicon. Muito bem, Ramon. Cara, eu tô... Maicon, seu Cláudio. Cláudio ou Goleiro? Tô enchendo o saco. Foi um mico os dois. Saiu meio misturado, mas é a vossa senhoria mesmo. É o pro filho de uma capa aí que contratou esses atacantes que merece corneta. O corneta não, o Colatina. Pelo amor de Deus, qual o corneta também, quem que é essa corneta, pessoa? Não. Essa pessoa provavelmente nem está mais no América. Então, pra ele. Olha se que tiver, tá, fica também. Olha que tá, hein? Não sei. Então tá. Olha que tá. Não sei. Enfim, vindo de América. Então fica pra essa entidade contratante de atacantes. O meu voto, Colatina. Não achei o Tony tão mal assim, não, o Sérgio. É. Eu vou no Michael. Eu não cogitei, não, até porque não foi problemático. Eu só queria entender por que, que com a saída do Messias, quem entrou foi o Macton e não o Cardoso. O Cardoso estava relacionado, o Cardoso estava no banco, aí ele entra com o Macton para recuar o Leandro Guerreiro e o Macton ficar no meio. Pelo menos foi o que foi dito e o que se assume que ele queria fazer. Só que o problema é que quando chegou a hora, ele não recuou o Leandro Guerreiro, quem ficou foi o Macton. Sim. Então, mas essa hora eu tinha ido à padoca e eu estava escutando o jogo. A questão é que o América estava com, não tinha na reserva dois zagueiros. Tinha dois zagueiros que jogavam pela direita. Ou pela esquerda. Foi uma questão de pé. E o Macton já jogou na base como zagueiro, cara. Tá, então, eu lembrei aqui, nós estamos falando o Nixon, eu acho que eu vou dar meu voto pro Nixon, viu, cara? O Nixon também, eu não sei quem foi o pior. Foi o Nixon ou o Michel, viu, cara? Porque não, o Michel entrou no lugar do Nixon, cara. É verdade. Foi pior. O Michael entrou no lugar do Nixon. O Nixon ainda conseguiu fazer uma jogada ou outra, assim, teve mais tempo em campo, é verdade. Mas ele não teve nenhuma chance clara de gol e deixou de fazer. E aquela cabeçada pra mim era uma chance muito clara de gol. Qualquer um tinha. Né? Pro chão, gente, cabeça. Mas pro chão. Esse lance do Macton foi que, devido a. A experiência prevista. Já ter atuado como zagueiro. Muito bem, então pronto, eu não sabia dessa do Cardoso, tô sabendo agora. O Messias teve, ao que parece, uma. Como chama esse negócio, gente? Cãibra muito forte, né? Travou a perna de um jeito mesmo, mas não me parece que seja problema. Para futuro, para voltar, né? Para outros. E agora que ele no Atlético, ele teve isso também, não teve? Teve também. Não tão forte, mas teve. Uhum. E já teve notícia hoje de que o Roger pode ser novidade contra o São Paulo. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Seu Corneta, o senhor votou no Colatina? Lá votou na entidade. Eu votei com ele, né? Na entidade mágica. A gente precisa dar um nome para essa entidade. Dê o seu palpite. Qual o nome da entidade que contrata atacantes? Maldita família. Olha aqui, o Felipe Amore. Felipe Amore concordando comigo que o. Ah, não, concordando, discordando, dizendo que o Osman não faria. Eu acho que ali ele não tinha nem ângulo pra errar, cara. Não tinha assim. Ele ia tentar jogar pra fora e ele não ia conseguir. Essa que é a verdade. E o Tony e tá voltando. Não pagaria pra mim isso, não, viu? Hoje o programa tá legal, não tá, cara? Hoje nós temos o... Tá leve, né? O Cláudio. Cláudio, como é que. Cláudio Libera e o Felipe Amore. Tá bacana hoje, não tá? Tá. Esse cara. Digamos. O Lip também tá comentando que o Tony tá voltando, tem 5 jogos. Tem, mas ele ficou muito tempo parado. Muito tempo parado mesmo. Eu não acho absurdo esse prazo pra volta, não. Pra acostumar, ritmo de jogo, e ainda mais com um time que cada hora entra com uma formação diferente. Mas dentro desses jogos. Depois que ele voltou, você não achou que a atuação dele ontem foi a pior? Não achei. Ele fez o escanteio, só que seu gol foi o lançamento do Tony. Não foi, não? Eu tô enganado. Que fez um lançamento longo. Não vou lembrar. Não, acho que não. Eu acho que o Tony não teve. Depois do Mineiro, o Tony não teve. No Mineiro, ele machucou, já foi no. Qual rodada? Na Copa do Brasil. Não, foi na semifinal do Brasil. Copa do Brasil não, contra o Red Bull. Foram duas. Vamos lembrar que foram duas. Isso, foram duas. Ele machucou na Copa do Brasil, ficou muito tempo fora. E quando voltou, mascou no primeiro jogo de volta. Foi isso mesmo, foi até primeiro que a gente tinha falado com a amiga de ver poupar e o Alisson até isso, que isso. Mas então, o Tony assim, não fez um bom campeonato. Esse ano o Tony não fez um bom ano, não, cara. Acho que ele não me lembra. É o que eu acho também. Muito. Isso, também acho. Bom, talvez tenha sido um erro, então, cortar a barba no final do ano passado. Exato. Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar que a lá do Rio, né? A flora bacteriana se restaure, né? Para que talvez a força esteja aí. Há bactérias que interagem. Ah, né? Lá é vingativo, né, cara? Hein? A lá é vingativo. A lá é vingativo. Né? Vingativo. Pois é. Há quem diga que não. A lá é o deus do amor, não sei. Exatamente. É isso. Vamos ver o que mais aqui. A última do Lipe. Messias também ficou parado. Veio do Júnior e joga na posição de mais pressão que o Tony. Não, mas ele ficou parado por lesão, né? O Tony ficou parado por lesão. O Tony também tem 30 e quantos anos? É, tem essa também. Não, mas aí pesaria em favor do Tony em se recuperar mais rápido. Não, é isso que eu tô falando. O Tony é mais velho que o Messias. Então, terem sido duas lesões. Contusões sérias, né? Contusões sérias. E logo em sequência, uma da outra, nos primeiros jogos, você vai ter aquele. Até a falta de confiança de você botar um pé, de você entrar numa jogada mais ríspida, ou até de dar um pique maior. Né? O primeiro foi no escanteio que ele machucou. Batendo escanteio. Isso. Você vê que ele não bate mais escanteio. Escanteio não bate mais. Então, assim, eu por enquanto, eu ainda dou desconto do Tony. Acho que o Tony tá, tem pra, comigo ele tem crédito. Tem crédito. Alguém quer comentar? Não, eu acho que ele tem crédito. Eu acho que ele tem crédito. Eu gosto do Tony. Não acho ele eu não acho ele um jogador espetacular, mas eu acho que ele tem. Faz parte do elenco, compõe bem e tal. Não penso em que ele tem que sair nem nada disso, não. Mas eu acho que ele não. Esse ano eu acho que foi um ano ruim para ele, não só pelas contusões, tô falando dos jogos. E ontem. Mas ele acha que foi ruim para ele também, pode ter certeza. Beleza. Porque os jogos, depois que ele voltou. Ele tava com o Rafael Bastos, aí eu dou um desconto maior ainda. Bem. O Rafael Bastos já saiu do Thiago Luiz. Já. Então eu dou desconto, até não sei. Eu tô precisando. O Lipe tá comentando aqui que. Olha, o Lipe também tá comentando que o Tony é igual o Danilo. Esforçado, tem uns lampejos, mas no máximo para compor o elenco da Série B. Vamos ver como é que o Tony é um jogador que depende muito também da forma física, né, cara? Um cara mais de pegada, então acho que isso também pesou muito para ele esse ano. Eu gosto do jeito do Tony correr, o Tony correndo da casa passada larga, parece uma gazela, né, bicho? É um impala. O Danilo ano passado fez um bom brasileiro pelo esporte. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele tá jogando na posição errada. Tinha que jogar ali mesmo. Jogou muito tempo na posição errada. Que esse ano tenha sido o ano ruim dele. Que ano que vem ele volte a ser o bom e velho Tony. Muito bem. Pode comentar, pode falar. Agora não é hora de fazer a mudança, Danilo. Né, Cláudio? Hã? Eu acabei de botar a cadeira com o dedinho do pé aqui. Tá doendo pra cacete. Beleza, puta que pariu, velho. Eu baixei seu som, pode xingar aí. Você ia falar, Ramon? Não, pra mim, você falou do Tony, eu ia comentar do Danilo, cara. Acho que o Danilo esse ano também, acho que a gente pegou muito no pé do cara, né? Pô, o cara foi decisivo no final do Mineiro, né? O cara, 3 gols em final, né? Eu acho que... É o artilheiro do time. Jogador. É o artilheiro do time, exato. Eu acho que às vezes a gente pega. O campeonato é no ano. O América vive muito numa dicotomia, cara, torcida do América. Porque ao mesmo tempo que a gente pede muito jogador da base, igual o Sérgio estava falando, que tinha que apostar nesses meninos, a gente também espera muito deles, cara. A gente acha que o América tem que revelar um tostão todo ano, assim, ou é um tostão, é um palinha, ou é ninguém, entendeu? Eu acho que a gente não consegue ter um meio termo em cima disso, cara. Igual o Danilo. Tá, o Danilo não é craque, fato. Mas também é um bom jogador, é um cara, né, dentro do que o América pode... Do que o América contratou, eu acho que, né, dos que vieram pra posição dele aí, eu acho que o Lúcio supera ele tecnicamente. Então, eu acho que a gente tem que, a torcida América tem que começar a também ter mais paciência com a molecada, né? O Sábio, todo mundo pega muito no pé do Sábio, mas o Sábio é um cara que tá jogando errado, tava jogando errado muito tempo, né? Uhum. Sábio não é um jogador de área, né? Não é que o jogador fica plantado dentro da área, é um jogador que é um atacante, um cara que sai, vem de trás, né? Eu acho que a gente tem que ter, daqui pra frente, principalmente, eu acho que o América vai apostar na base. O próprio Mateuzinho vai oscilar. A gente tem que ter muito cuidado agora, nesse final de campeonato, no ano que vem. O que foi anunciado na quinta-feira é que chega o Drubsk pra ficar de olho dos garotos de 13 anos até o profissional, que ele e o Anderson se gostam muito, fazem uma boa parceria. Então, assim, imaginar que o América, com menos dinheiro também, é de se imaginar que vão tentar buscar essa integração maior da base, aproveitamento maior da base. Vamos ver se eles fazem o trabalho, não às pressas, mas que façam direitinho. Mas a gente já tem muita coisa. Inclusive, por falar em dinheiro, a gente viu que a gente já pode contar com ela, né? Inclusive, o amado Givanildo não trabalhava na base, né? Quem? O amado Givanildo mesmo não trabalhava com a base. Não sei. Foi quase imposto esse ano, né? Não, era difícil. O Sábio Richarlison subiu ano passado. Subiu ano passado no surto, né? Não sei, cara. O Richard entrou em 5 segundos e meteu um gol, né? Não tem nem como tirar o menino mais, né? Não, tem. Claro que tem. Ô, Cláudio, eu acho também que muitas vezes a safra que o Juvanil teve na mão também, ele pode ter perguntado pro Milagres e ter falado, ó, quem aí tá pronto? Ó, não tem ninguém. É complicado, porque a gente não tá acompanhando o dia a dia. Enfim, a gente agora porque tem um departamento. Os problemas da América acabaram na última quinta-feira, gente. O Danilo foi lançado pelo Juvanildo. O Danilo, que foi que tá no Real Madrid hoje, né? Ele foi lançado pelo Danilo na Série C de 2009. Foi isso. O Matheus não subiu, foi com ele também? Foi. Matheus, goleiro, o né? O Matheus também foi naquele esquema, o Flávio aposentou e não tinha ninguém pra entrar no lugar, né? Foi Neneca. Foi Neneca que tava aquela fase negra. Neneca tava mal e foi lá, mas ele bancou. Botar o goleiro. Falhando também. Peraí. O América tinha a opção do Zoin, que era o Glaico, e o Matheus. Até o banco Matheus, meu filho. Mas não é assim. O Zoin é vazalento, né? Aí você também tá forçando a barra pra botar na conta do Givanildo, vai. É porque aí nós vamos voltar àquela questão também, Dudu. Vamos pegar o Glaico. O Glaico jogou uma partida que foi aquela goleada lá contra o Atlético Mineiro 5-0 no último jogo do Brasileiro. Que tava o time do América, algum time todo, Júnior, Juvenil, foi testar o time, aí, o Zóio não presta, não presta. O cara tomou 5 gols, cara, pô. Aí já virou, não presta. Não tô dizendo que o cara é bom, é o melhor goleiro do mundo, mas vamos devagar, né? Mas, aqui, o programa passado, você tocou no assunto dinheiro, o ano passado... Não, agora você falando que não vai ter dinheiro em caixa, não vai. No programa passado a gente falou que ia levantar essa questão do dinheiro, não era isso? Isso. O Sérgio queria trazer o assunto do programa passado, a gente pode comentar hoje. Ah, já ia pra falar? Eu joguei a batata. Batata quente na sua mão aí, cara. Beleza. Então, vai lá. Deixa eu só concordar com vocês a respeito desse negócio da base. Eu acho que o Ramon falou é isso mesmo. A torcida é bipolar, né? Então, ou o jogador da base é a solução para tudo, ou ele não presta. Eu concordo, não tem que pensar assim, não. Quando eu falo que tem que colocar a base e tal, eu tô tentando forçar de um lado, porque eu acho que do outro lado está exagerado. Quer dizer, tá se colocando pouca pressão e a gente tem que apertar um pouquinho. Mas eu acho que é isso mesmo, tem que dosar. Uma corrida gostosa, mas essa é a outra. O que é isso, Cláudio? Eu vou te contar aqui. Nosso querido ex-André Agassi, eu preciso de um nome agora de nadador. Alguém me dá um nome de um nado sincronizado. Ele mandou aqui durante o programa, durante a votação do Colatino. Ele botou que um cara que vota no Edson merece ser o Colatino do programa. Isso ele mandou no grupo nosso aqui. Depois dessa aqui, a gente vai ter que rever a contagem do Colatino de hoje, né? Pelo amor de Deus. Continua aí, Sérgio. O Anderson Moreira, depois do jogo, ele até fez uma declaração falando um pouco disso, de jogador. Ele gostou das atuações dos meninos que ele colocou e tal. E ressaltou exatamente isso que o Ramon tá falando. Que eles têm que entrar e tal, mas a gente ele sabe que não é entrar e resolver, e, ou se não resolver, acabou. Não, exato. Você tem uma regularidade, você tem que ir pegando. Então, ele falou que eles estão tendo esse cuidado, né? De entrar, proteger eles, mas fazer com que eles peguem essa regularidade. Espero que isso vá e a gente consiga. O discurso de quinta-feira tem a ver com isso, né? E aí, no primeiro jogo, depois do discurso, eu acho que já mudou um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Vamos ver. Sobre o dinheiro, eu chamei atenção no outro programa, porque naquela entrevista, teve uma hora que o Alencar falou assim, mas vocês sabem, né? Fazer futebol com 18 milhões é muito difícil. Aí na hora eu já falei assim, peraí, 18 milhões? Eu tinha ouvido falar que era 50, 55 milhões, fiquei com aquilo e tal, mas não levei pra frente. Mas o Paulo Villara, na coluna dele, do Super Esporte, ele chama atenção pra isso. E ainda fala assim, ó, não é bem, pelo que eu entendo, não é bem assim, ele fala, né? No Profut, você vai dividir um monte de parcelas, você tem que fazer isso. Então, essa conta me pareceu um tanto estranha. Eu não participei daquela reunião de transparência, mas eu lembro que na época o Brendo foi e ele veio no programa, esclareceu um pouco e tal, e falou que eles apresentaram lá as dívidas todas e tal. Enfim, eu fiquei um bocado puto com isso, porque me pareceu meio estranho. Mas eu também não tenho os dados para avaliar. Eu queria ver o que vocês acham. Vocês sabem de alguma coisa? O que vocês acham disso? Eu não peguei esse momento da fala do Alencar. Vou até reassistir, já que esse negócio está gravado no YouTube. Vou até reassistir depois para ver em que momento que ele toca nisso. Mas ele está falando, quando ele está falando de 18 milhões, ele está falando deste ano ou da perspectiva dele para o ano que vem? Eu entendi que era desse ano. Ele estava meio que fazendo... Porque o Alencar nunca... admite assim, ó, não, nós fizemos cagada e tal, o Batista fez isso, não, nós erramos e foi nisso e tal. O Alencar, sempre que ele fala assim, nós erramos, mas... nós erramos, mas fomos campeões mineiros, fizemos isso e tal, e você sabe, fazer futebol com 18 milhões é muito difícil. Foi mais ou menos assim a fala dele, entendeu? Então, eu acho o seguinte, esse é uma questão assim, ninguém sabe qual o orçamento real da América para esse ano. Uns falam 40, outros falam 45, 50, 55 milhões. O verdadeiro a gente não sabe. Mas, por um lado também, eu não dou muito crédito naquilo que o Alencar fala, não, cara. Ele falou 18 milhões. O Alencar é político, né? Então, ele sempre vai querer jogar. Né? Ele fala assim, não era isso, não. Era 18, para até mesmo para... tirar um pouco da pressão. Tirar o dedo da reta, uhum. Entendeu? Então, assim, mas uma coisa que você tocou no assunto é a gente não sabe qual é o orçamento da América esse ano, é uma coisa estranha, para quem fala muito de transparência, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, né, que é uma coisa que o Batista bate muito, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que olhar os lados positivos, a América também caiu sem fazer loucura, né? Pelo menos, pelo que se sabe, a gente caiu com o salário atrasado, igual o Santa Cruz está com 3 meses de salário atrasado, então pelo menos isso é uma coisa assim. Esse ponto, assim, primeiro, eu não vi a fala do Alencar e tal, eu iria meio nessa do Ramon também, eu não daria muita valor, assim, para... Pode falar. É só porque eu chamei atenção para o Alencar, porque foi mais explícito. Mas o Batista também fala, não de 18 milhões, mas ele fala, mais da metade do orçamento foi para pagar a dívida. E aí, se você for considerar pagamento de dívida. 40 milhões, 18, sim, né? Então entraria nisso. Aham. Uhum. Não, eu não concordo, eu não tô falando que o Alencar tá certo ou errado, eu só tenho sempre um pé atrás no que o Alencar fala, entendeu? Uhum. Mas é uma coisa que você levantou aí, é verdade, a gente não sabe qual que o... Até mesmo se a gente fala, saber que com a América, né? Qual foi o valor gasto no futebol? Se foi metade, foi pagar dívida, mas qual foi o valor total? Ninguém sabe, né? Uma coisa assim, para quem institui a política de transparência. Isso, eu não sei também, eu chamei a atenção da coluna do Paulo Villara, por isso, porque ele lá, ele fala, ó, vou ler aqui um parágrafo da coluna dele, onde ele fala isso, ó. Paulo Villara no Super Esportes da sexta-feira passada, não é isso? Isso, exatamente. Para não comprometer as finanças do clube, explicaram que cometeram erros, mas não loucuras, e que boa parte do orçamento desse ano, mais de 50 milhões, foi gasta para acertar salários atrasados, quitar dívidas de 20 anos e com o Programa de Modernização da Gestão e da Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, Profut. Não fiquei convencido, uma vez que o América aderiu ao Profut no segundo semestre de 2015, quando sua dívida com a União era de 4 milhões. Para quem não sabe, o Profut refinancia as dívidas do clube em um prazo de 20 anos. Além disso, reduz 70% das multas e 40% dos juros. Ou seja, sendo parcelado em 240 vezes, a dívida do América resultaria num pagamento de pouco mais de 16 mil mensais. Mixaria que certamente não esvaziou o cofre do Coelhão. Assim, há tempo e espaço para que haja transparência administrativa. Por isso, por hora, fica a dúvida em relação ao orçamento. Eu concordo com o Paulo que sim, precisamos ter transparência, precisamos ter mais transparência e buscar isso. Uhum. Mas na conta que ele faz, eu acredito que ele cometa um erro. Não em relação aos valores, que provavelmente ele conferiu, esses valores devem estar corretos, mas ele só está tratando das dívidas do América, quando ele fala do Profut, ele está falando das dívidas do América com a União. O América, até onde eu sei, eu não sei de nada, mas até onde a gente ouve falar, o América não tem dívida só com a União. O América tem dívida também com seus presidentes, que botaram dinheiro lá dentro. Essa inclusive, parte... é uma parte considerável da dívida. Então, essa parte da dívida que a gente não sabe direito como é que tá. Não sei se tem outras questões aí legais ou com... tinha a história do arquiteto que fez o projeto do novo Independência, que acabou caindo na conta do América. Essa conta, por exemplo, não está no Profut. Então tem uma parte, sim, considerável da dívida que o América tem, que não está coberta pelo Profut. Eu acho que o erro do Vilar em fazer essa conta, falar, mas a conta do Profut é só 4 milhões e não sei quanto, então isso vai dividir. Então esse fechamento da conta que o Vilar não está conseguindo, eu acho que está por aí. Mas aí, isso dito, eu acho que ele tem razão na hora que ele questiona a cadeia transparência da gente saber onde é que estão essas dívidas, para onde está indo, etc. Aí tudo bem. E sabe uma coisa que eu acho estranha? É porque há uns 4, 5 anos, ou até um pouco mais, a gente ouvia falar que a América tinha criado um condomínio de ações, vocês lembram disso? De credores? Lembro. E que em vários momentos na história, o América criou um condomínio. Estaria equalizando as dívidas, que a gente sabe que a América, um discurso, né, que a gente ouviu aí há uns, alguma coisa aí de 8 anos, que a gente ouviu de 8 anos, que a América estaria equalizando suas dívidas. E todo momento de fracasso da América aparece essas dívidas, né? Então, assim, a gente nunca sabe quais dívidas estão equalizadas. E é uma coisa interessante, tem gente até brinca lá nessa essa questão, a brincadeira que rola lá no pessoal do conselho lá, é que ninguém sabe, nem os presidentes mais sabe quanto que eles devem, quanto a América deve para eles, cara. Então, é uma coisa complicada. Eu tipo, assim, seria bom, né, para uma transparência, né, que já para a América instituir isso, colocar, velho, tudo que deve, não precisa te falar com quem, né? Pelo menos saber, ó, quanto que é a dívida real do América, quanto é gasto para amortização dessa dívida, quanto é gasto no futebol, quanto é gasto para gerenciar, né, o América, seu gasto operacional, para a gente. Isso é interessante, né? A gente só vai ouvir falar de dívida no momento em que esse assunto estiver sendo tratado mesmo. Até aí, eu não acho nada estranho, não. Ah, o que mudou agora? A América está fazendo um condomínio para pagar suas dívidas. Então tá, isso tinha lá o condomínio pronto, não sei o quê, isso tinha um prazo para ser pago. Se em outro momento você faz uma reestruturação dessa dívida, aí é esse momento em que o assunto volta à tona. Mas de fato há, sim, pelo menos é o que eu acho, uma falta de transparência, etc., que poderia ser melhor tratada para que a gente soubesse como é que estão essas coisas financeiras da América. Agora, isso que o Sérgio comentou, assim, ao que parece, até onde a gente sabe, e se havia momento para a gente ficar sabendo de qualquer bosta, era quinta-feira passada, parece que desta vez, pelo menos, mais endividado o América não está. O América está com seus planos de pagamento de dívida aí. É no ano que aparece dinheiro. Salário em dia, né? É no ano que aparece dinheiro que o América vai pagar suas dívidas mesmo, porque assim, fez o condomínio, fez. Não quer dizer que o América tinha receita, teve grande crescimento de receita nesse período, né? Porque não tem. A gente, só se olhar os patrocínios de camisa do América. Banco Intermédio deve ser o melhor dos últimos, na última década, certamente. É, então, se o dinheiro não entra, mas você for no condomínio. Fiat, eu acho que também foi muito bom, né? Ah, teve Fiat, de verdade. Teve Fiat também. Pode ser que o da Fiat tenha sido legal, não sei. Mas enfim, então vamos aguardar. O da Fiat foi no centenário, né? Não, 2011. Ah, o centenário também, a camisa do centenário saiu com o Fiat. Não, sim, mas foi 2 anos, 2011 e 2012. Ah, então. Quando a gente jogou a Série A, jogou já com... Aham. Ah, verdade, verdade. Bom, então é isso. Então... O Internet certamente é um dos melhores. Certamente. E, aliás, é um patrocínio que eu gosto, porque não só... É... Não sei quanto que eles estão pagando, para falar a verdade, mas o institucional foi forte, a ativação que eles fizeram na Independência, as ações com a torcida foram bem bacanas, isso aí foi agora, legal. Tinha que ter uma transparência, né? Agora, uma coisa interessante, como a questão de você estar com as dívidas, né? Tá com as contas de dias é importante. O Santa Cruz chegou a liderar o campeonato, vocês lembram disso? Sim. E hoje é uma um dos comentários, eu não lembro agora qual que foi o perfil do Twitter que falou isso, mas chegou o comentário, foi que o Leicester brasileiro estava ocupando a lanterna. E ele foi comparado ao Leicester quando estava lá nas cabeças, né? Sim, sim. Só que aquela questão, né? Quando o financeiro não anda, né? Então, eu acho o seguinte, tá, caiu. É uma coisa, a gente pode até criticar a forma como caiu. Beleza, isso é bacana. Mas cair já era uma coisa, já era uma possibilidade grande de acontecer. Mas, né, a gente, eu principalmente, que bato muito na diretoria do América, mas uma coisa que a gente tem que, né, pelo menos elogiar foi essa questão de não ter feito loucura, né? Que muitas vezes também algumas pessoas falam, teria que ter feito uma loucura para ficar na Série A, mas matemática, futebol não é matemática, muitas vezes você gasta uma grana violenta, como o Santa Cruz fez, você não tem aporte financeiro para bancar isso, e no outro ano a tendência é cair para a terceira divisão, né? E o que é complicado. A Portuguesa é um exemplo disso, porque querendo ou não, o Santa Cruz tem torcida, tem de onde tirar, ele vende uma camisa. O salário do grafite é bancado pelo sócio-torcedor do Santa Cruz, e não deve ser um salário pequeno, né? Quer dizer, clubes igual a América, a Portuguesa, não tem esse aporte. A Portuguesa foi um exemplo disso, né? Tá na Série D, a diretoria toda. 2 semanas atrás anunciou. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, pelo menos, né, tirar o chapéu, loucura. Eles estavam perigando perder o Canindé, né? Não sei se conseguiram. Essa semana é um negócio complicado, cara, porque se eles tombarem, eu tava lendo sobre isso. Se tombar, não pode reformar, né? E eles têm um projeto de um grupo pegar uma parte do Canindé, destruir, construir estádio menor, que tal, mas vida portuguesa. A Portuguesa tá numa situação muito complicada. É o América do Rio, né? A América do Rio conseguiu ser rebaixado no Campeonato Carioca de novo, foi eliminado na Taça de Copa Rio. Mas enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, né, pelo menos, não vou tirar o chapéu, mas pelo menos ver que, ó, fizeram certo, não fizeram loucura. Não trouxer jogador de 500 mil em fim de carreira para vir aqui e endividar o clube. Só uma boa, né? 2 milhões. Não, o Loboa pagou 2 milhões de Loboa? Sim. É isso mesmo? É mesmo? Foi, Loboa foi um gasto que eu fiquei sabendo, salgado. Não, aí eu vou ter que concordar com a Alencar. Aí eu vou concordar com a Alencar que fica difícil fazer futebol com 2 milhões desse jeito. Não, mas aí fica muito salário, não, não, quero nem, não, 2 milhões é o todo, cara. Trouxeram o cara, pagaram sei lá quantos mil reais, taxa, tudo, transferência, a gente não vamos falar isso, não, porque, ó, hoje o programa é pra ser alegre, nós ganhamos ontem, então não vamos falar de coisa ruim mais, não. É, mais alguma coisa que não seja ruim que vocês querem comentar? Você quer falar dos Osman? Pra quê? Não, eu só vou te irritar pra falar coisa ruim. Aqui. Ah. E o jogo contra o Flamengo? Será que vai ser vendido mesmo? Ah, agora é eu agora faria no Mareleno. Eu faria o jogo no... O que vocês acham? De fora. Como é na semana que eu estou marcado para ir a Belo Horizonte, se ele ficar aí mesmo, melhor ainda, não vou achar ruim, não. É isso. Mas eu acho que, tipo, assim, em Juiz de Fora seria perfeito, viu? Mas eu não vou poder ir para Juiz de Fora, então eu quero que seja... Não, eu também não vou, mas... Mas, ô, amigo, mas eu América sei, e Flamengo. O Flamengo nas cabeças aí. O Flamengo da torcida é nova em Minas Gerais. Você não acha que eles não põem 10 mil torcedores em Independência? A 100zinha, né? 100 não, né? Vamos pôr, a 70 mas, reais. Mas vamos lá, Ramon. Botar 100 mil que você falou? 100zinho, não. 100zinho. Eu boto 30 mil no Mareleno, cara. Não. Você tem dois, velho. Mareleno cabe 12 mil. Só isso? 12 mil, Raimundo. Só isso, 12 mil. Não, Raimundo. Só isso. 30 mil. Pode olhar aí que... Não. A última liberação dele, eu vou confirmar aqui. Não, cara, ele, a capacidade dele não é maior do que o... Tô com ele aqui, ó. Em Juiz de Fora, estádio Mareleno, 31.863. É o que tá aqui. Não, ele não tá... No quê? Ele não tá liberado isso não, gente. É menos. No Wikipedia, é o que eu tenho aqui. Pô. Ramon, se liberar pra 20 mil a 100zinho cada ingresso média, cara, é 2 milhões, cara. É quase metade do que a América vai receber da Série B ano que vem, cara. Já que a vaca foi pro brejo e a gente tem que pensar agora em 2017, aqui, cara, faz dinheiro, cara. Ó, no dia 20 de abril de 2016, com carga limitada a 27.300 ingressos pela Polícia Militar, por questões de segurança... foi o jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense em abril desse ano. 27.300, quase 30 mil. 27, não. A primeira era 2 mil. Mas enfim. Vamos ver, vamos aguardar. Isso aí, tudo que a gente vai poder fazer agora é especular. Não, mas de qualquer forma, e a gente já tratou desse assunto demais. O Flamengo tem 15 mil pessoas aqui, não foi não? Ah, mas não dá 15. Minas Gerais mais Ismênia dá 15 mil? Não sei, cara. Boa pergunta. Pois é. Porque não dá pra abrir. O americano já não vai. Então, eu vou falar. O americano não enche a Pitangui. Infelizmente. Faz lá em Juiz de Fora e enche de flamenguista. Eles vão roubar da gente aqui, lá no Paraguai, em qualquer lugar, a gente não vai ganhar do Flamengo nunca. Vai que até lá o América ganhou do Santa Cruz, o América ganhou do São Paulo, próximo jogo. Até lá, meu filho, tem muita água, viu? Vocês estão falando do giz chinês aí do Formiga, que vocês não viram Formiga hoje no WhatsApp. Não. Tava aqui horrorosa, bicho. Tava aqui, começou a reação, que não sei o quê. Já não, imaginou? Não, mas eu prefiro o Formiga. O Formiga hoje. Tá... São Paulo não tá difícil, não, viu? Não. São Paulo aliás, gosta de entregar uma paçoca. Não, e além do São Paulo gostar de entregar uma paçoca, o São Paulo não tá jogando bosta nenhuma. O Juventude, que eu diga. E outra, o América está jogando muito bem. Às segundas-feiras, às 20 horas, quando algum jogador e a sua comissão técnica vai participar do Bem Amigos logo na sequência. Então, é outro jogo, que é segunda-feira, às 8 horas, em casa, tô com cheirinho de vitória. Não é São Paulo, cara. Não. Essa piada foi horrível. Ele fez uma piada. Ele fez uma piada falando que não era o Vitória, entendeu? Então é isso, senhores. Próximo jogo será segunda-feira, 31/10, às 20 horas, no Estádio Independência contra o São Paulo Futebol Clube. Já nosso tá certo próximo Independência? Encontro... Ah, não dá tempo de mudar mais, não. Não dá tempo de mudar mais, não. Não, eu digo... Não. Tem que começar a vender ingresso sexta-feira. Eu digo pelo seguinte, na quinta-feira eles falaram assim, não, o jogo do São Paulo deve ser em Belo Horizonte mesmo. Mas eles não falaram, deve ser no Independência mesmo, entendeu? Por isso minha dúvida. Você acha que pode ser no Mineirão? Não, eu só pensei que, como já estavam aventando que o América já teria vendido os jogos de São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Isso antes depois... da determinação da CBF de que as cinco últimas rodadas não podem ser fora. Isso. O jogo do São Paulo é exatamente a quinta, uma das cinco últimas, né? É o que começa essa série de. De cinco últimos rodados. Não, mas sim, pode o América já vendeu. Isso, por isso mesmo. Vamos, tô imaginando a situação hipotética aqui, tá? A América já vendeu o jogo do São Paulo. O cara que comprou não pode levar para fora do estado. Uhum. Será que ele não vai querer levar pro Mineirão e botar mais... Ah, devolve dinheiro. Devolve, devolve. Devolve dinheiro. Cara, tem que ter alguma cláusula falando no acontecimento do cara. O risco dele é muito maior. Se ele fosse levar ainda para Uberlândia, Uberaba, mas aí você tem que entrar em contato com o estádio, ver se é possível, que tem toda uma logística que complica. Talvez não tenha dado tempo, eu não sei. Ou talvez o jogo nem tenha sido vendido também, né? A gente não sabe. Era tudo só especulação. Por enquanto, até um anúncio oficial, era tudo especulação, nossa. Sim. É, mas é isso. Por enquanto, o que está marcado aqui no aplicativo do América e no site da CBF é que o jogo está marcado para segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Independência, seguindo ali com participação de jogadores no Bem Amigo. O América perdeu o jogo na segunda? Não, né? Na segunda, jogando em casa... Ano passado perdeu. Ano passado jogando em segunda, que dia? Todos os jogos, não, inclusive. Segunda divisão. Todos foram, né, na segunda divisão. Ai, eu tô demais hoje. Tá de merda. Que eu me lembre, o único jogo em casa, segunda-feira, 8 horas, foi o jogo do Internacional. Posso estar enganado, Botafogo, mas eu acho que foi o último. Botafogo foi segunda-feira? Não lembro. Não sei, vamos olhar aqui. A internet tá aqui pra isso, né, gente? Pra cumprir. Mas enquanto eu vou olhando aqui, então, Ramon, já vai dando o seu boa noite. Botafogo foi sábado. Foi sábado, então pronto. Sábado. Então, amiguinhos, curtam a Série A. Curtam a Série A. Muito bem, seu Sérgio Tavares. Então, se o jogo é segunda-feira, no Independência, estaremos lá. Vamos beber junto, galera. Vamos pro campo. 1.300 que foram ontem, podia ser pelo menos 1.500, né? Ah, eu acho que podia, hein? Mas eu acho que foi um pouco bom pra caramba, né? Eu também não achei ruim, não. É. Esperava menos. Mas, ó, tô sentindo um cheirinho de vitória. Eu falei isso no programa anterior, vocês não acreditaram em mim. Então, tenham fé. Então, eu vou continuar sem acreditar, seu Corneta, o senhor tem mensagem edificante ou te deixo pra falar por último? Não. Senão, o senhor já dá seu... Não, hoje eu tenho mensagem. Boa noite, cambada. Fique com Deus, estudem. Encape o seu moleque pra não fazer bobagem. Ah, tá vendo? Sempre tá tem uma mensagem edificante. Não, mas você assim, tem que encapar o moleque pra fazer bobagem, cara. É pra não fazer bobagem também, né? Depende. Olha só, mas com moderação, né, gente? A gente precisa aumentar a torcida, igual nós falamos mais cedo. A gente congratulou aqui o Thales com a chegada do... Me lembro de novo o nome do novo americaninho, Cláudio. O problema é que perdemos mais um torcedor por um tempo agora. Até a patroa do Thales liberar ele pra assistir jogo agora, né? Castigo será eterno. Não, isso aí. Menino, a gente leva pro canto. Menino, a gente leva pro campo desde novo. Tem um time espanhol, não sei se é assassino. E o Thales agora tem uma obrigação também, né? Ó, vamos fazer ameaça aí, Thales. Se aparecer catarrento, camisa de duplinha no Facebook, fiel da patroa aí, o couro vai comer pro seu lado, viu? Teve um time espanhol, cara, não sei se foi o Valladolid, se fosse assim, que ele fez uma campanha que exatamente é isso, os torcedores terem filho, cara, o cara vai doar esperma, cara, a campanha foi muito legal, velho. Muito bom. Então, gente, usem camisinha, mas de vez em quando procriem, porque é importante também. Coelho que é coelho, procria, e muito. Procriem e criem. Muito bem, senhores, nós acabamos com essa bosta aqui, conseguimos ficar enrolando vocês uma hora e meia. facebook.com/decadentesamg, twitter.com/decadentesamg, youtube.com/decadentes, decadentes.wordpress.com, é o blog onde estão todos os programas. Daqui a pouco eu edito isso aqui, tá lá no feed. Você ia falar, Ramon? Cara, você perguntou o nome de um nadador pra homenagear aqui o Alisson, achei um aqui, cara. Fumico Okuno. Quem? Fumico Okuno. Medalha de bronze pelo Japão em Barcelona 92, cara. Fumico Okuno. Não, mas aí é nado. Não é nado sincronizado. Medalha de solinho de nado sincronizado. Fumico Okuno. Em 92, Barcelona. Mentira, é mesmo? Entrou em 84. Nosso... Fumico Okuno. Fumico Okuno. Você que tá aí nos ouvindo. Fumico Okuno. Pelo amor de Deus, filho. Ó, eu vou acabar com isso aqui. Tchau pra vocês, boa noite. Terça-feira que vem a gente volta.